está na cidade de Abaquiá, está na Banda B. Banda B Cambará, ZYJ202, AM650 e na internet bandab.com.br. Banda B é informação, é futebol, é música. Meio-dia esportivo. As informações do esporte com o timaço de narradores, comentaristas e repórteres da Banda B. De domingo a sexta ao meio-dia. Rádio Banda B. Você está ouvindo Banda Soul, Amizade Sincera, Renato Teixeira e Sérgio Reis.